Falar de memória. Sejam bem-vindos, aqui estamos a falar de memória, sempre na companhia de João Guedes. Hoje, para lembrar uma figura marcante do século passado aqui em Macau, mas nem por isso muito conhecida. Falo de Manuel da Silva Mendes, um intelectual que deixou obra e que será uma figura melhor descrita, talvez, se destacarmos a postura e a perspectiva multicultural e também moral com que encarava a participação cívica aqui em Macau, uma terra que não era muito dada a isso. Exatamente, é curiosíssima. A figura de Manuel da Silva Mendes é extraordinariamente curiosa. Marca aquele início do século XX, ele vem para cá em 1901, é professor de liceu, depois chega a ser presidente ali ao Senado, é reitor de liceu, salvo erro, enfim, ocupa aqui dezenas de funções e é também advogado e juiz. Ele notabiliza-se como jurisconsulto, ele é um homem que sabe muito direito e tem vários tratados sobre direito. E ele vem daquelas correntes, em Portugal, daquelas correntes do chamado socialismo utópico do Marcelino Mesquita, do Marcelino de Matos, portanto, baseadas no Proudhon, antigo, portanto um socialismo completamente utópico, que não tinha realidade, que não tinha bases nenhumas na realidade. Portanto, era uma e coisa... ele, nessa área, foi também o autor da primeira história geral do socialismo libertário e do anarquismo escrita em português. É isso que o notabiliza também e que o torna, mais ainda, uma figura curiosa também nesse aspecto, porque o pensamento dele não corresponde de modo nenhum à sua atuação na vida real, na vida concreta. Portanto, ele é um advogado em que as coisas do cotidiano assumem uma importância muito maior do que a filosofia que ele comporta em si e aquilo que ele vive que na realidade publica. E no mundo das ideias. Exatamente, de maneira que ele em si continha essa dicotomia muitíssimo importante. Portanto, ele é um homem prático e tão prático que consegue resolver os problemas do Leal Senado, por exemplo, não é? Que eram os problemas práticos de resolver as questões da higiene pública, dos arruamentos, da construção civil, dessas coisas todas. E outra é publicar obras como o pensamento sobre o tal taoísmo, por exemplo, que ele identificava como a origem do próprio anarquismo. Pois, ele diria isso, é um homem que... Mas é curioso que ele está aqui numa época, que é a primeira década do século XX, uma década que tem outros vultos importantíssimos, e estamos a falar, por exemplo, de Camilo Peçanha, de Vasco da Silva. Foi colega dele no liceu. Exatamente. E o que é que acontece? Associa-se, nessa altura, duas coisas curiosas. Macau, nesse momento, vive um momento que não é de crise, porque há as crises cíclicas de Macau e, na altura, Macau não está em crise. Macau tem dinheiro e permite ao próprio Silva Mendes fazer a casa que ele fez ali no sopé da Montanha da Guia e que hoje é a Universidade das Nações Unidas, certamente. E de maneira que uma curiosíssima arquitetura que até hoje creio que ninguém conseguiu identificar exatamente o porquê daquela construção acastelada, que assim à primeira vista embate na própria ideologia do Silva Mendes, que era um anarquista, como tu dizes, e portanto era uma pessoa a quem esses arrebiques militaristas nunca iam bem com a personalidade. E aí está outra faceta intrigante da vida de Silva Mendes. Um homem complexo. Exato, era um homem muito complexo. E outra coisa curiosa, agora nas minhas investigações, eu estive a ver alguma coisa sobre a atividade dos anarquistas aqui em Macau, e há uma tentativa em 1908, há uma tentativa aqui de assassinato do governador, um golpe que envolvia marinheiros da canhoneira Rio Lima que fazia aqui serviço e os militares da Companhia Europeia de Artilharia. Há um conluio, uma tentativa para assassinar também o comandante, que era Sanches de Miranda, que será futuro governador de Macau, já em 1913, já depois da República. E nessa altura são presos numerosos militantes anarquistas e eu esperava ver como advogado deles Silva Mendes. Curiosamente, Silva Mendes não figura nesse... Ora, havia muito poucos advogados nessa altura. Quem é o advogado deles é Constâncio José da Silva, que é um republicano, de facto, mas que nunca foi anarquista, nem nada que se assemelhe. Portanto, Silva Mendes vem para Macau como se fosse um exilado de si próprio. Ou seja, ele aqui não tem qualquer atividade que o ligue aos seus primórdios, ao anarquismo que ele cultivou e de que fez a história, etc, etc. E, portanto, ele aqui em Macau avança por outros caminhos. Ele dedica-se, por exemplo, ao taoísmo, que é uma coisa nova, uma coisa desconhecida em Portugal. Dedica-se à coleção da louça de Sekuan, que é a louça que o Bordal Pinheiro, quando esteve aqui no século XIX, investigou para saber como se fazia e que dá depois origem à célebre louça das Caldas, feita pelo Bordal Pinheiro em Portugal. E que hoje também está a vender em Macau. Exatamente. E assim recordamos Manuel da Silva Mendes, uma figura de contrastes, complexa. Voltamos a falar de memória na próxima semana. Obrigado, João. Obrigado, Hugo.